ninguém pode parar. Esse varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar. Esse varão, varão de fogo dentro da congregação. O varão vem descendo com um rolo na mão, é um grande mistério dentro da congregação. Este varão de fogo hoje vai operar, e toda a enfermidade ele vai expulsar. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. A sua autoridade é intensa, irmão, para o problema difícil ele é a solução. Quebra todos os laços, tira a murmuração. Como este varão de fogo, ninguém brinca, meu irmão. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação.